Beleza? Bota o banho. Sem problema. Confia na matrícula? Siga, papai uniforme Romeu. Qual é a nome? Juliette, Romeu Juliette. Mantém escuta, Juliette, Romeu Juliette. Alô, voo no 705, pronto para ataque, JB de 144, autonomia de 4 horas, alterna Campinas. Confirmando POB 1144? Afirmo, 144. Ciente autorizado, direita, Índia, no ponto de espera, torre 118, decimal 6, o ajuste no 013 agora. O gol 1715, bom voo. Autorizado, ataque direita, Índia, no ponto de espera, 186, com ajuste 1013. Bom dia, bom final de semana. Foi uniforme Juliette, Romeu Juliette, na escuta. Confirme o horário do plano. Dez e 25, é isso? 10h20, sim, a gente mantém a escuta. Pronto, gol 1715, autorizado a linha e decolar da 1-0, vento variável com 0-2 nós. Autorizado a linha e decolada no 0, gol 607, chame Recife, 133, correção, 1260. 1260, gol no 607. O Juliette, Romeu Juliette, na escuta. O plano foi apresentado aqui em Salvador? Sente. Uniforme Juliette, Romeu Juliette, na escuta. Ok, que o plano não tinha chegado aqui no sistema ainda. Chequei com a sala IS e a mesma confirmou o horário para 1030, 10h30. Então o plano só vai chegar para mim aqui aos 00 da próxima, 1000, e para o Centro Recife também. Para uma antecipação aí só mediante uma CHG, ok? Afirmativo, aos 10 Zulu, daqui a 12 minutos está chegando aqui no sistema e lá no centro do Recife também. O acionamento por conta e risco. 248, controle agora, 1935. 1935, obrigado, mostração no Bombado. Momente. Controle Salvador, muito bom dia, gol no 7 no 5, decola na Arbor e transição a left. 7 no 5, contato no radar, gol 360. Sobe até o 360, gol no 7 no 5. Gol no 897 autorizado no portão 04, chama pronto para o táxi. Autorizado, pushback, acionamento Salvador, bom dia, o Santos 3517, autorização Brasília, frente da ECO. Santos 3517, Brasília, bom dia, o 360 já aprovado, copia? Afirmativo, copia. Autorizado Brasília, o nível 360, via UP, Zulu 17, decolagem da pista 10, após a decolagem, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida a Arbor, após Elefa para interceptar o peso 1-7. O controle 119-35 aciona 5-1-2-6, então 3-5-7. Gente, Brasília no 360, peso 1-7. Decolada Elefa, primeira curva direita, perfil da Arbor Elefa. Antes da nossa perfil de controle, 5-1-2-6, 1-7. Correto, portão 9, chama pronto para o pushback, acionamento, tanto 3-5-7. Gente, recuperado. Fala, Salvador, F-591, posicionamento na remota 3. Jet 5891 no pátio 3, autorizado, reporta ataque. Autorizado para ataque, 5891. Salvador, na escuta do Mike X-Ray Charlie. Prossiga, Mike X-Ray Charlie. Bom dia, solicitando autorização de reboque da área remota Pátio 1 para o Finger de número 8. Tanto 3-5-7 na escuta? Na escuta, 3-5-7. Foi chamado para o início do pushback acionamento? Mais uns 10 minutinhos. Ciente. O Mike X-Ray Charlie pode iniciar o reboque até o finger de número 8 e reporta no término, ok? Positivo, será feito. Muito grato. Solo Salvador, gol no 897 para o táxi, com 140 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, alternando campinas. Gol no 897, táxi via Indy Alpha até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre em 118.6 dúzia, o ajuste no 0 no 3, bom voo. Autorizado via Indy Alpha para o ponto de espera, torre 18.62, 10.03, voo no 897, obrigado. Houston e Salvador, bom dia, voo 897 no ponto esperadão, cidade. 1897, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 030 graus com 02, nós. Alinha e decola da 10, voo 897. 797. A bordo, 4 horas e 50, alternando Galeão. Webjet 5891 no táxi via parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 10, em ponto de espera Torre 1, no 8 decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 3 agora, bom voo. Autorizado, Indy Alpha, ponto de espera Torre 18, obrigado, bom dia. Decola 55, controle agora 119 decimal 35, bom voo. 1935, ligado. Controle é o gol 1897. 897, bom dia, contato radar, subo nível 360. É possível a gente fazer aqui um visual pela direita aqui no farol ali, a gente acender? 1500 pés autorizado até o farol da barra. Muito obrigado. Pode ser 2000? Pode. Obrigado. Salvador na escuta do Mike X e Charlie. Tá, 10, pronto. Web 5891 está autorizado a alinhar e decolar da 10, vento variável com 02 nós. Papa Uniforme Juliette Romeu Charme na escuta do solo. Juliette Romeu Juliette para Montes Claros, está pronto, cópia, nível 065. autorizado Montes Claros. Só um instantinho, confirma o pátio e a pista que pretende decolar? Autorizado Montes Claros, inicialmente a 1.000 pés, até a liberação do controle para o nível 065. Decola da 1.7 com curva direita via corredor Axé. O controle em 1.9.35, a torre em 1.8.6, a dúzia, e aciona 5.1.34 no transponder. Já possui o POB? 2002 no pátio 5, para acionamento táxi decolagem agora com a torre em 1.18.6 dúzia, o ajuste 1.0.3, um bom voo, Juliette, Romeu, Juliette. Objeto 5891 no decola 59, controle agora 1.9.35, bom voo. 1935, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Web 5891. 5891, contato radar, suba 360. 360, 5891. 5891. Após 3.000 vai voar Elefa. 3.000 Elefa, 5891. Juliette, Romeu, Juliette, livre acionado no pátio 5, chama pronto para o táxi. Zuno 53, informação agora em curso, a Foxtrot, Galeão, nível 380, decola da 1.0 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda após posição Bridge, onde intercepta Pesulo 1.0 e segue conforme a rota do plano de voo. Encontrou em 1.9.35 e aciona 5.1.33 no transponder. Correto, confirma o portão? Ciente no 10, chama pronto para o pushback treinamento, TAM 3153. Afirmativo, bridge sobe restrito 050. Manda bridge restrito 050, boa noite. Juliette, Romeu, Juliette, autorizado ingresso, táxi via pista, reporta alinhado e pronto, da Bicerona 7, Papa Uniforme, Juliette, Romeu, Juliette. Fizeram 8 na 7. 97, suba 1 centena. 1 centena, 8 na 7. 897, suba ao 360. Para 360, boa noite, 97. Solo Salvador, dando 35 no 7, no 29 para o ponto de acionamento. No 09 autorizado, reporta ataque, dando 35 no 7, o ajuste no 0 no 3. Autorizado, 33. Sagaz. Direto Sagaz, 5891. Eco Zulu November, bom dia. Confirmando Porto Seguro, nível 085 e confirma transporte inferno. Autorizado, Porto Seguro, inicialmente ao 1.000 pés, até a liberação do controle para o nível 085. Decola da 197, curva direita, via corredor Axé. O controle em 1.9.35, a torre em 1.8.6 dúzia e aciona 0260 no transponder. O Eco Zulu November. 7, o vento agora variável com 02 nós. Correto, já possui PLB? 06 no pátio 5, acionamento táxi decolagem agora com a torre em 1.8.6 dúzia, o ajuste no 0 no 3, um bom voo. Só Salvador, Juliette, Romeu, Juliette, fora do solo. Feito, Juliette, Romeu, Juliette, decola ao 07, controle agora 1.9.35, corredor Axé, 1.000 pés, tem um bom voo. Controle 1.9.35, corredor Axé, 1.000 pés, Juliette, Romeu, Juliette. Saldo táxi, aposta para ingresso no 1.7, o Eco Zulu, novembro. Salvador de Papai Uniforme, Romeu, Juliette, Romeu, Juliette. Juliette, Romeu, Juliette. Vou para o 065, condições visuais. A seu critério, caso deseje manter baixa altitude até o farol da barra. Está livre o 065, dá presente? Estimativo, dá presente, autorizado. Se quiser fazer um panorâmico, a seu critério. Eu vou fazer uma panorâmica até o farol da barra e após a 1065, o Juliette. Estimativo, após o farol da barra, na ascensão está autorizado direto Montes Claros. Juliette. Indo ponto de espera, torre 1.18.6 dúzia, o ajuste no 0 no 3, bom voo. Gente, despacho, Índia Alfa, Hotel, Ponte Espera Delta Zero, 1186, torre 23 no ajuste, graças. Usado ingresso, táxi via pista, reporta alinhado e pronto, cabeceira 17, o Eco Zulu November. Zulu November, livre decolagem da 17, o vento variável com 02 nós. Ponto de espera da 10, DAN 3517. DAN 3517, autorizado a alinhar e decolar da 10, vento variável com 02 nós. Autorizado a alinhar e decolar da 10, DAN 3517. Iniciando na 10, da 3.7. Tango Eco Zulu November, decola Zuno, correção, Zuno 2. Chama agora o controle em 1.19.35, corredor Axé, tem um bom voo. 3.0.35, Eco Zulu November.